Marcando a hora certa que a igreja vai partir para encontrar-se com Jesus lá nas alturas. Já preparado tu estás para subir. Eu não quero ficar, Jesus. Eu quero o Salvador, pois não quiseram a Jesus Cristo aceitar, enfrentarão as trevas tristes de pavor. Eu não quero ficar, Jesus. Eu quero. Eu não quero ficar, Jesus.